Eu vou cantar a música que você fez. Tangará chamou, outro escutou, pra fazer um canto que é só seu. Uou.